contato, portão 10, chama pronto para o estreito de acionamento, plano 3217. Oi, boa tarde, Gol 925. Gol 925, boa tarde, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, aguardando antes da Juliette, 925. Gol no 399, pronto, cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta uppers do Luno, meia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. 360, São Paulo Congonhas, e a rota do plano, decola da 10 com curva direita da EL, letra bridge após a correto, portal 62, chama pronto, inspecionamento, voo no 399. Faltou uma boa, muito boa tarde, trip 5219, ciente da Victor 200 para a Vitória da Conquista. Trip 5219, boa tarde, formação Victor confere, ainda não possui um plano no sistema, dentro de mais alguns instantes. Assim que eu obtiver o plano, eu chamo para a cópia, ok? Prepare a sair da árvore aguardando. Tá mantendo a escuta 5219. Del. Olá. Perô, tá bravo. Salvador, Xené 6314, conta espera 5190, pronto. Xené 6314, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 120 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, Xené 6314. Xené 3325. 251-3325, boa. Boa. 7 já no puxo no 2, quem na escuta aguardando. Delta do presente, chame Torre Salvador na 118.612. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, prossiga na linha do litoral, reposte na vertical do farol de Itapuã. Salvador Web 7729 está pronto para o táxi, tem 105 a bordo, autonomia de 3 horas e 11 minutos, saltando a Guarulhos. 105, 3 horas e 11, Guarulhos, confirmando o Web 7729. Autorizado até o ponto de espera à direita, no ponto de espera à torre 1-8, eles são 62, já ajuste 1-0-8. Valeu, 5-7-8. Também é bom dia para trabalho, 5-7-9. Vai iniciar o avião? Vai iniciar no Xené 6314. Então, 01, chegando ao Boeing da Webjet, início de táxi para o ponto de espera da pista 10. Gente, Juliette, para o portão 01, seguindo a Web 925. Para o fim, estamos girando o básico 17. Salvador, boa tarde, é o 35241 no ciente da Vitor. Autorização, muito claro. 241 para Montes Claros, aguarde cópia. Gente. Ismil 1018. 3 1000 sem restrições com 1018-3, 560. 6314, decolado aos 27, controle 1208. 208, boa. Cópia, Salvador, Vitória da Conquista. Corre. Escuta, prossiga. Tá pronto pra cópia? Afirmo. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível 200, a borra direta é a saída, o pista 10 após o decolagem curva direita, o código é o 5044 e o controle 1208. Ok, aprovado 200 para Vitória da Conquista, perfil da árvore, decolagem 10, direita após o transponder 5044 e o controle 1208, trip 5219. 5219, autorizado, cotejamento correto, chama pronto na posição 5 do Pasto 3. Chamará, 5219. No 399, livre no 612, chama pro táxi. Tan 3145 na SP do solo. Livre no 4, chama pro táxi. Já porta no través de Paripe. Copiado 5 a bordo, Quebec. 5241 da Trip, pronto, copia. Copia. Autorizado Salvador Montes Claros, rota direta até Vitória da Conquista, após direto retorno, após direto Montes Claros, nível 200, a saída é a borra direto, decola da pista 10, curvando à direita, o código é 5032 e o controle 1208. Zero com curva direita, direto Vitória da Conquista, após direto retorno, após direto Montes Claros. Nível 200 autorizado na saída Arbor. 5032 ao transponder 1208, por 35241. O M5729 decolado aos 29, chama controle 120 decimal 8. 1208, 5729, obrigado, até. 2014. 2000 pés, 22, reportaremos estabilizado. Controle 7529, muito boa tarde. 7529, boa tarde. Contato radar na decolagem. Sobe nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Brito. Ah, ok, já passou 2 mil pés, então direto Leda, após Leda Bridge, 5729, obrigado. Solo aos 30, frequência livre, eu estacionar Mike Eco Delta. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, vim de alfa no ponto de espera correção. Mantenha a posição, a aeronave da TAM está iniciando o táxi ainda no portão 04. Aguarde para prosseguir. Vai prosseguir a retaguarda da aeronave da TAM. Retaguarda do TAM, voa no 3145 pronto pro táxi. Sente. estabilizado 3560. Meu zero chama a torre 118612 com plantio aéreo. 118612, Espera à direita, onde chama a torre 1 no norte, pressão 612, o ajuste 1018-3145. Para o boot de acionamento do 35241 no pote 3. 5241, livre pushback acionamento, chama para o táxi no pote 3. Livre boot de acionamento 5241. No 399, segue o Airbus da TAM. Até a atmosfera da pista 10, via em Alfa, no ponto espera a torre 1 no norte, pressão 612, e o ajuste 1098-3199. 3145. Webjet 5729, chama Recife agora 1251. São 3560, autorizado pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso na 10, 3560. Bom, alterno 12545. Alterno 12545, obrigado. 2231, Salvador Barreiras, confia? Confia. Autorizado Salvador Barreiras, via Whisky 42, até Lapa, após, conforme a ata do plano, o nível 200, realiza o perfil da saída Momo após VATAP. Decola da pista 10, curva da esquerda e o código 5030, controle 1208. Vai, Quebec. Quebec chama a torre 118612. Barreiras, via rota do plano, da, é, o, depois a WIC 42, lá para após, via rota. Saída Momo, transição VATAP, decola da 10, curva esquerda, transporte 5030 e o controle 1208. Regimento Coiato chama pronto na área remota do pote 1. Para pronto. Então, instalador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado em cortar, chame na final do 17. Chama na final do 17, Vitor Mike Quebec. Saiu 2231 na escuta do sol. Escuta, prossiga. Confirmando após a decolagem a curva à esquerda, ok? Curva à esquerda, aqui no centro. Salvador, o 35241 está pronto para o táxi, está com o PLP de 27, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Pampulha. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, reporta para o ingresso 5241. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 5241. 19 à direita, 3560. Salvador 3560, livrou, né? 3217, autorizado acionamento, pushback, coordenação, campo de solo, chama pro táxi no 103217. Confirmando, foi 3560, chamou o solo? Afirmo. Alfa, reporta São Juliette, vai dar passagem ao ATR da Trip até o ponto de espera. Alfa, Juliette, possível passagem ao Trip, 3560. 5241 da Trip, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, vem de Alfa no ponto de espera, torre 198, decimal 612, igual ajuste, 1908, bom voo. Táxi autorizado até o ponto de espera, 10, quando pronto, chama a torre, 5241, obrigado, boa tarde. 5360 da TAM, após a passagem do ATR da Trip, ingresso a Juliette, seu portão 03. Após o Trip, Juliette 03, 3560. Alô. Automotor, Gono 077, remoto no 4 para o pushback e acionamento. Forma número 2 do setor, no 077. Vem aqui, guarda, não se escute, Gono 077. Sete confirmando, já iniciou o pushback? Sim, grato. Alinhar e manter, nível 399. São 3145, decolado aos 40, chame o controle, 1208. 208, 3145. Trip 5241, mantenha o ponto de espera. Salvador, boa tarde, 3145 da TAM, livra 2000 pés. 450380, voa 10. 3-0, boa tarde. Doutor Salvador, muito boa tarde. Vou 3-5 a Vitor. Abro a de mar e 4-0. Pento, faz 4. Voa Itaca, prazer. Itaca 2, seu pé, bom dia. Táxi 3217, 168 a bordo, 3 horas alterna Guarulhos. Zero, bom, 3, o Trip ali mantém a pós. Sim, ali mantém, 5214. 18, bom voo. Gente, Pátio, Índia e Alfa e Bravo, a ponte séria da 10, 186, o 3217. Salvador, boa tarde, como 7557 da Vitor. Guarde cópia, prepara a Delta da Bridge, Salvador Confins, aguarde 1755. Delta Bridge, aguardando 1755. 482. Boa tarde. 299, decolado aos 43, chama o controle em 208. 208, grato, voo 399. Taxi, voo 9077. Controle Salvador, boa tarde, voo no 399. Dael, Leda. Mantenha a saída da El, sobe 360, 399. Sobe 360, não dá, eu vou no 399. Cinco, dois, quatro, um, atento à esteira do 737 decolando à frente, tá livre, decolagem 130 com 10. De decolagem, 214. Chegou 482, desce para 3.000 pés, ajuste no 018. Desce para 3.000, com 28, 482. Trip 5241, decolado aos 45, chama o controle em 208. 208, obrigado, boa. 2231, mantém a posição número 2 no setor. Aguardando, 2231. 5241. 5241, sai da rua, vigilância. Ah, boa, 5241. Uno 755, negativo, aguarde cópia. Após iniciar o pushback. O número 2, número 3 no setor. Tá ok, agora tem Uno 755, aguarda. Torre da 3217, pode estar no 10. Alinha e mantém, então 3217. Alinha e mantém Uno 0, 3217. Papa Golf, descida. Oscar Papa Golf, desce para 3.018. 3.018, Golf. Papa Golf, sua vista para sequenciamento, curva agora esquerda na Pro 30, limite localizador. Pro 30. Livre no, na posição 05 do Pátio 3, chama pro táxi, trip 5219. Chama lá, 5219. Fiz 145, chama Recife agora, 125. 251, obrigado. Livre decolagem, vento 140 graus com 7 nós. Livre decolagem da 103217. 25, sentido a informação. Victor, autorização Brasília? Aguarde cópia número 2. Agora não podia adiantar pra gente a saída prevista? Abor após Elefa, 1925. Elefa, nossa escuta, 925. 1755.cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador com fins, via Presulo 16, o restante conforme rota, o nível 360. Saída da El Leda Bridge, decolada 10 com vana direita, o código é 5042, controlando 208. 360, Presulo 16, saída da El Leda Bridge, decolada 10 com curva direita fora. Transponder 5042, gol 9755. Protejamento correto, aguarde para iniciar o pushback, a nave da companhia iniciou na remota 1-4 e impossibilita o seu pushback, aguarde um minutinho. Tem, 1-7-5-5. Protaxi, 1077 da Gol com 91 no POD, autonomia de 3 horas e 50, alternando com a pina. Já quando posso esperar a torre 1-9-62, eu ajuste 1-0-8, o 1-0-7-7. Ok, no ponto de espera eu vou chamar a torre 1862, ou gol no 077. Solo trip 5219 está pronto para o táxi. Com 4 horas e 40 de autonomia, 36 no POD, alterna Salvador. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, aguardando para prosseguir. Vai prosseguir retaguarda da aeronave da Gol, ou 5219. 5219, iniciando o táxi, vai aguardar na entrada do pátio principal. 1755, aguarda a aeronave da companhia passar a retaguarda, é um Boeing 737-300 com pintura da Varig após iniciando 8, ou no 755. Ainda após a passagem da aeronave da companhia iniciando 8, igual no 755. 5482, completo de ILS, aguarda a transferência. 2 minutinhos, por gentileza. Aguardando, 2, 2, 3, 2, 5, pronto, cópia. 9, 2, 5, afirmo. Autorizado Salvador, Brasília, via Pesulu 17, o nível 360, arbora LF é a saída, pistão no zero, após decolagem curva direita, o código 5040, controle 208. 925, autorizado Brasília, 360, Pesulu 17, decolador no zero, arbora LF, 5040, transponder, montanha 1208. Protejamento correto, chama pronto no, na pole position. Parado. 219 segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, o ajuste 1018.